Portal do Arrocha. Chegando lá, é uma rapada. Se liga, menina, não fica acanhada. Meu legume favorito é quiabo cru. Eu só quero quiabo cru, só quero quiabo cru, só quero quiabo cru, só quero quiabo cru, só quero quiabo cru, só quero quiabo cru. Se não tem o caruru, eu quero quiabo cru, só quero quiabo cru, só quero quiabo cru, só quero que. Só quero quiabo cru, só quero quiabo cru, só quero quiabo cru. Se não tem o caruru, eu quero quiabo cru. E pra cantar comigo, ele, Hermínio Félix, bonde do Serrote. Que conversa é essa de quiabo, rapaz? Pois é, meu parceiro, fiquei surpreendido de saber que você era vegetariano, não? E ela me convida pra comer uma quiabada. Chegando lá, é uma rabada. Se ligue, novinha, não fica ganhada. Meu legume favorito é quiabo cru. Só quero quiabo cru, só quero quiabo cru, só quero quiabo cru, só quero quiabo cru, só quero quiabo cru, só quero quiabo cru. Meu legume favorito é quiabo cru. Só quero quiabo cru, só quero quiabo cru, só quero quiabo cru, só quero quiabo cru. Só quero quiabo cru, só quero quiabo cru. Se não tem caruru, eu quero quiabo cru. Quero quiabo cru, quero quiabo cru. Se não tem o caruru, eu só quero quiabo cru, viu? Mas esse caruru é de Cosme Damião, aquele cheio de azeite. Agora, Renato, se eu cozinhar esse quiabo, se eu cozinho é meu. Valeu, Hermínio! Tamo junto, Renato. Só quero quiabo cru. Bonde do Serrote. Esse quiabo, seu cozinho como?